entrada em mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Bem-vindos a todos. Começamos com Megan Remy, ou melhor, US Girls, do último trabalho, All Free. Este Woman's Work. Continuamos agora com também novo trabalho, o segundo na carreira da aventura Sons of Kemet. Chama-se Lest We Forget What We Came Here To Do. Thank you. primeiros temas da Orelha Extra de hoje, também os temas finais de cada um dos álbuns. Primeiro US Girls de All Free, Woman's Work, e depois os Sons of Kemet de Lest We Forget What We Came Here To Do, este Play Mass. Continuamos agora com também novo trabalho para a formação All Them Witches. Chama-se Dying Surfer Meets His Maker. This is Where It Falls Apart. At the center. special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Bad bitch, no contact, shots fired, no death, I go hard, no rest, I get money, no stress, I'm on top, I'm a big boss, I'm on that, my wrist hot, I crisscross and stand one, these bitches foul, I go ham on them, they cluck, cluck, they get plucked, see real bitches don't give a fuck, they talk shit, my joint lit, they all hype, won't do shit, cluck, cluck, they get plucked, see real bitches. Man, I get black, see me I'm real, don't chat trap. You don't wanna hear that click click clack. You're not big mind on this fat. I don't wanna do no tune with you, and I don't wanna go back to that. So blood, I'm like what? I'm everything you're not, not. Might get burned, I'm hot. Step in your face like what? Get rude, you'll get chop. Lean man slumped in the parking lot. You be like sick now, stop. And I'll be like what? So I don't wanna hear your drums, cause you don't wanna get beat like drums. You and your man them one bag of bombs. Talking like you roll with fire, talking like you roll with guns. But I know that that's not true. Nobody is when I come true. What? Anyone can get slewed. Birmingham representer. 0121. Yeah, chick. Mais dois temas do álbum de Sam Binga, que conta com vários convidados, como tem ficado bem patente nos temas que já rodámos por aqui, e ficaram mais dois, no caso Bad Bitch, com a participação de T.T. The Artist, e depois Run The Dance, este com Slick Dawn. O álbum chama-se Wasted Days, pertence a Sam Binga. Mais um excelente músico que nos chega daquela zona entre o Mali e o Níger, onde se movimentam os Tuaregs. Sendo assim, é mais um Tamacheck. Chama-se Aba Gargando. O álbum é homónimo e sai através dessa fantástica editora que tanta boa música nos tem dado dessa zona do planeta, Sile Sounds. Ficou por aqui, em estreia do mesmo, o tema Inorin Tadalat. You've entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Findu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Orelha extra com Fernando Cabrita através da Rádio Castrense, Rua RUC, também Universidade FM, cá em Portugal. No Brasil, através da Rádio UFSCar em São Carlos. Podcast em www.orelhaextra.com. Contacto através do Facebook, Twitter e do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Para continuar, ainda durante esta primeira hora, o músico polaco Jakub Jaulek, que conhecemos da formação Inner City Ensemble, que rodou por aqui o ano passado através do seu álbum Tu. Ele mantém este projeto que se chama Stara Jeka. O álbum é qualquer coisa como Zapnelli Che Oce Gemi, isto é tudo em polaco, obviamente, e vamos ouvir o tema 2. Oh, É a aventura de um homem só, o polaco Jakub Jalek. Apesar dele participar em vários projetos musicais lá pela Polónia, o projeto onde ele se encontra mais nosso conhecido é o Zinner City Ensemble. Também conhecemos um outro que tem várias formações. Nós conhecemos a última, Alameda 5 ou Alameda 5. No caso, aventura de um homem só, ele próprio, neste projeto que deu o nome de Stara Jeka. O álbum tem um nome complicado em polaco, como bem devem entender, assim como quase todos os temas do mesmo disco. Há por aqui alguns que até conseguiríamos dizer bem, que se assemelham ao português, como o caso de Melodia, Mapa ou mesmo Mitilena. O 2 que acabamos de ouvir não é o caso, Stara Jeka. temos divulgado por aqui dois trabalhos de Elijah Crampton, o álbum American Drift e também este single com dois temas, Moss e Lake. Ouvimos o segundo. o 10º aniversário da editora britânica Ghost Box e para celebrar esses 10 anos de vida, a mesma editou uma compilação duplo CD e duplo vinil com o título In a Moment, os momentos mais altos durante esta década de existência da Ghost Box Records. Ficamos com Bellberry Polly, Owls and Flowers e vamos ouvir ainda The Mirror Ball Cracked pelo Pie Corner Audio. Thank you. were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Primeira parte de Orelha Extra pertence a Will Johnson de Swan City Vampires, foi Thug Life Part 2 e até ao fim o regresso de Mats Gustafsson, Ingebrigt Åkerflaten e Paul Nilsson Love são os The Thing, o álbum chama-se Shake, o tema esse vai ser Viking Part 2/Perfection. We'll be right back. Mr. Music Man? May I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 23 e a 1, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Sony. Sợ tươi quá. Đi ngon tươi, không cần ra tiệm chi nữa mẹ. Wow, nhạc trời đỉnh đấy. Ok. Oh yeah. Cái này này nó mới mà. Hai, Tần ơi. Bóp cổ mày. Bóp cổ mày lấy nào không? Đẩy đi. Từng bước một đi khắp vương trời, từng bước một là vui trong cuộc đời, từng bước một em yêu thương không lời, từng lần từng bước chân biết lưu muôn đời, rồi thời gian kia sẽ làm lành vết thương, rồi chuyện hôm qua sẽ ta đi như thường, là anh em nên thay biết nhau. Tôi giác miệng sẵn, tôi liền nó chết dậy, tôi làm thịt bảy mâm, tôi đem cho ông một mâm, tôi đem cho bà một dĩa, bà hỏi tôi con tìm gì, tôi nói con tìm manh manh. Con tìm manh manh, nó đậu cành chanh, tôi giác miệng sẵn, tôi liền nó chết dậy, tôi làm thịt bảy mâm, tôi đem cho ông một mâm. Tôi đem cho bà một dĩa, bà hỏi tôi con chim gì, tôi nói con chim manh manh, tôi nói con chim manh manh, tôi nói con chim manh manh, tôi nói con chim manh manh, tôi nói con chim manh manh. Mùa thu trong mắt em, sắc xưa sầu thảm, sắc nay hồng. Tuổi trẻ lòng ta thêm ý đẹp hương, đời tu nghi khúc dịu dàng thêm. Official source came out to explain the new plan, and then they what they said is that I think yeah, this is really not a good idea. Exactly. Thử chí cùng dân ca. Xin chào và hẹn gặp lại. Here comes the personality of the week. Doctor of ethnicities. Ai? Ta phải đánh mày. ta phải đánh mày vì mày là tên thù nghịch. À, ai, ai, trời ơi, Như Khương tạo phản. Giá sĩ đâu? Hãy đi bắt nó, đem giam nó vào ngục thân. For now, let's just figure out where we are going to spend Christmas Eve. The exciting atmosphere of Christmas has filled streets from Hanoi to Ho Chi Minh City with striking colors and decorations. We have to enjoy this festive atmosphere before it's too late. And what are you waiting for? Let's go and enjoy. Goodbye. Gravações na rádio ou da rádio do Vietnã e montagem das mesmas em Ho Chi Minh de Mark Gerges, num disco que se chama Radio Vietnam e saído através da editora Sublime Frequencies. Ouvimos Moon Moon, Doctor of Ethnicities. Segunda e última parte da Orelha Extra, canal auditivo suplementar, comigo, Fernando Cabrita. Estes são já os Iker's Line, do último All Things Under Heaven, Incinerator Blue. Thank you. Private pool, will when morning mark my leaving. And you will not hear my parting song, nor is there cause for grieving, nor is there cause for carrying. Joanna Newsom, 5 anos depois de Have One On Me, o novo chama-se Divers, foi Anecdotes. Também Eric Burton, enquanto Rabbit, na Triangle Records, Communion. Hoje escolhemos este Snow Leopard. É da música que mais temos gostado nos últimos tempos, Mesh, Lotic, também Rabbit, do álbum Communion, ficou Snow Leopard. Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Rua RUC, Universidade FM, Castrense, cá em Portugal e no Brasil na Rádio UFSCar. Um dos grandes discos de 2015, a que já não voltávamos há algum tempo, chama-se Infinity Machines, pertence aos Gnod. Desire.

é velha pop muito British para quem gosta dos Belle and Sebastian, dos Câmara Obscura ou mesmo dos Arlo Darling. São os escoceses de School no seu terceiro longa duração. Tem como título Wasting Away and Wandering. Foram Everyday e Love is Anywhere You Find It. E a nossa velha conhecida violoncelista Julia Kent, de álbuns anteriores, que preguiçoaram algumas vezes, o novo chama-se Asperities. Thank you. colaboradora de vários músicos, principalmente de Anthony, fazendo parte integrante dos seus Johnsons. Julia Kent de volta, o novo Asperities foi Lac des Arcs. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Reta final da Orelha Extra de hoje, canal auditivo suplementar. Tempo ainda para escutarmos o regresso de Dave Rawlings, claro, trazendo com ele a sua mulher, Gillian Welch. A volta de Dave Rawlings Machine, um novo disco que chama-se Nashville Obsolete. Vamos escutando por aqui os temas todos, já soaram os dois primeiros, não sou agora o terceiro porque tem cerca de 11 minutos, vamos saltar sim para o quarto, que se chama Body Snatchers. Falamos do álbum, como dissemos, Nashville Obsolete, Dave Rawlings Machine. Predictable in little river towns, barges of tobacco drinking straight Kentucky brown. Mama's bunion swelling when there's evil creeping round, like body snatchers. You know, she used to tell me she was gazing out at space. I can feel them coming down. I should have told you the first time that I saw you face to face that you're a body snatcher. I sold my soul for something up on Bamford Hatches. 20 years of lining down the tracks. Mama said next time you see the body snatcher, tell them all they better get back. You better get back, get back, get back. Better get back, you body snatchers. Better get back, get back, get back. You better get back, you body snatchers. Each Mississippi River queen tries to play the saint. This far down the river, you pretend you're what you ain't. I'm the son of a son of a pioneer gun. I slather on the paint like a body snatcher. The nameless tombstones crumble o'er the graves of Cairo kings. When there's high water everywhere, it covers everything. And when the sun comes out of nowhere, you can hear the birdies sing. You're a body snatcher. I sold my soul for something up on Bamford Hatches. 20 years of lining down the track. Mama say next time you see the body snatchers, tell them all they better get back. You better get back. You better get back, you body snatcher. Better get back, get back, get back. You better get back, you body São as despedidas da Orelha Extra de hoje com Dave Rawlings Machine de Nashville Obsolete, Body Snatchers. Depois mais um disco novo, regresso do casal sueco-canadiano The Zals, com um EP de 6 temas, chama-se Black Matter. O tema esse vai ser We Live, We Forget. I guess if it was up to me, fiquem bem, até para a semana. I'd probably let you live. But mama, when you're crossing, she's slower to forgive. She'll stick you full of pins and leave you bleeding like a seal. Poor body snatcher. So when you come around here, you best be waving something white. A pillowcase or a handkerchief ought to get the message right. And you ought to try not leaving things in the middle of the night. Don't be a body snatcher. I sold my soul for something upon my bird hatches. 20 years of lining down the track. Next time you see the body snatchers, tell them all they better get back. You better get back, get back, get back. Better get back, you body snatchers. You better get back. Thank you. blue, the clouds are blue. Dear, how love keeps on calling, you keep on believing that you can embrace all the love that's given to you through life, throughout time. It is greater than hate and much greater than doubt. If you touch your hope, if you touch your heart, you will hear how the voices to sing. Heats up once more.